filho. A vida nem sempre a festa. A vida nem sempre é festa. Também tem choro, tem solidão. O sorriso esconde, às vezes, feridas dentro do coração. Mas eu sigo firme, sigo em pé, mesmo quando o mundo diz que não dá. A tempestade não dura pra sempre, depois da noite o sol sempre vai brilhar. Mas eu sigo firme, sigo em pé, mesmo quando o mundo diz que não dá. A tempestade não dura pra sempre, depois da noite o sol sempre vai brilhar. Às vezes a estrada é longa e o cansaço quer me parar. Mas quem acredita na vitória não desiste, aprende a lutar. Às vezes a estrada é longa e o cansaço quer me parar. Mas quem acredita na vitória não desiste, aprende a lutar. Porque a vida nem sempre é festa, mas sempre ensina a caminhar. O sofrimento é só um mestre que prepara a gente pra voar. E quando a dor vem bater, eu lembro que posso vencer. A vida é feita de altos e baixos, mas eu nasci pra sobreviver. Eu lembro que posso vencer. A vida é feita de altos e baixos, mas eu nasci pra sobreviver. Mas eu sigo firme, sigo em pé, mesmo quando o mundo diz que não dá. A tempestade não dura pra sempre, depois da noite o sol sempre vai brilhar. Às vezes a estrada é longa e o cansaço quer me parar. Mas quem acredita na vitória não desiste, aprende a lutar. Porque a vida nem sempre é festa. Mas sempre ensina a caminhar.